Portugal é o novo campeão mundial universitário de Rugby Sevens. A Seleção Nacional de Estudantes, com muitos internacionais A na equipa, conquistou ontem o título ao bater na final a Rússia, numa reedição da recente final do Europeu da categoria, desta vez no estádio do Bessa. Os jogadores lusos levaram a melhor por 35-17. No Porto, os portugueses tiveram a vencer por 14-0, mas até ao intervalo o adversário ainda conseguiu reduzir para 14-10 com dois ensaios. Na segunda parte, os lusos estiveram novamente melhor e nos minutos finais dispararam no marcador para selar a vitória. Assim, Portugal ganhou todos os jogos que efetuou. À Rússia, 19-12 na fase de grupos, à Bélgica, 47-5, Líbano, 68-0, Polónia, 50-7, Itália, 17-0 e Taiwan, 50-5. Nas meias-finais, também ontem, mas amanhã, Portugal havia ganho à Espanha por 35-0. No torneio feminino, a seleção nacional ficou no terceiro lugar, depois de ser eliminada precisamente pela Espanha nas meias-finais. No jogo de atribuição da medalha de bronze, as jogadoras portuguesas derrotaram o Canadá por 5-0. A seleção feminina perdeu assim apenas dois jogos, com a Espanha no acesso à final e na sexta-feira com o Canadá ainda na fase grupos por 34-7. A Espanha acabou por conquistar o título, venceu na final também a Rússia por 17-10. A Rússia esteve nas duas finais, mas perdeu ambas. Alberto Contador conquistou hoje a volta à França em bicicleta. O ciclista espanhol da Astana confirmou o seu terceiro título no Tour, numa etapa que ficou marcada também pela conquista da camisola verde por parte de Alessandro Petacchi. O italiano foi segundo na chegada a Paris, atrás de Mark Cavendish, que voltou a ser o primeiro nos Campos Elíseos. O britânico da Colômbia já leva 15 triunfos em etapas na volta à França. Classificação dos três primeiros da 21ª etapa do Tour deste ano. Cavendish foi primeiro, com o mesmo tempo de Petacchi. O terceiro foi Julien Dean, da Garmin, também com o mesmo tempo de vencedor. Classificação geral, final. Contador foi primeiro. 39 segundos atrás apareceu Andy Schleck, da Saxo Bank. E o terceiro foi Denis Menchov, o russo da Rabobank, a 2 minutos e 1 segundo. Quanto aos portugueses, Sérgio Paulinho foi o melhor. O ciclista da Rádio Shack foi 46º e Rui Costa ocupou a posição 73. Na montanha, o melhor foi o francês Anthony Chartaud, da Bbox Telecom. Nos pontos, Alessandro Petacchi, da Lampre. O melhor jovem foi Andy Schleck, segundo na geral. E a melhor equipa foi a Team Rádio Shack, de Sérgio Paulinho. No futebol, continua a aventura europeia do Marítimo. Na quinta-feira, os verde-rubros foram à Irlanda vencer o Sporting Fingal por 3-2. Garantiram assim a passagem à terceira pré-eliminatória da Liga Europa. A formação comandada por Michel van der Gaag colocou-se na frente do marcador aos 20 minutos, grande penalidade convertida por Alonso. Mais experientes, os insulares souberam então contrariar as tentativas do Sporting Fingal, que contou sempre com forte apoio por parte do público. A única bancada disponível, com capacidade para pouco mais de 2 mil espectadores, estava totalmente lotada. O segundo gol surgiu já na segunda parte por Maquinho. Zayed ainda reduziu, mas o também suplente Canu voltaria a marcar para o Marítimo. A partida terminou com um novo gol dos irlandeses, numa altura em que muitos adeptos já abandonavam o recinto. O próximo adversário do Marítimo vai ser também britânico, desta feita do País de Gales, o Bangor City. Agora, particulares dos três grandes, o Futebol Clube do Porto apresentou-se hoje aos sócios no Estádio do Dragão. Superou por 2-1 a Sampdoria. Fernando abriu o ativo e, instantes depois, Hulk fez o segundo, num remate a mais de 30 metros da baliza. Os italianos ainda reduziram de imediato por Cassano, de penalti, tudo na primeira parte. Os reforços, mais uma vez, não apareceram. E Bruno Alves, Meirelles e Fucile não jogaram, mas ainda vestem de azul e branco, por agora. Também hoje jogou o Sporting nos Estados Unidos, empatou a 2 bolas contra os ingleses do Tottenham. Os Leões não atingiram o nível exibicional que tinham conseguido frente ao Manchester City na sexta-feira, quando ganharam por 2-0, 2 gols de Yannick Djanló. Hoje os Leões reagiram bem ao gol de Keane aos 24 minutos, deram a volta ao resultado por Martias aos 25 e Valdés aos 48, os dois chilenos. No entanto, Obica empatou aos 70 minutos. Ontem foi a vez do Benfica apresentar-se aos sócios. O campeão português ganhou ao Mónaco por 3-2. No Estádio da Luz, os golos contra a equipa francesa vieram de Ayrton, Aymar e Cardoso. Os encarnados somaram a quarta vitória em 6 jogos já disputados nesta pré-temporada. Nota ainda para o Portimonense. A equipa de Algarve venceu o Brighton por 2-0, numa partida que teve apenas 65 minutos. Após vários desentendimentos entre jogadores de ambas as equipas, o árbitro Nuno Guerreiro optou por enviar toda a gente para os balneários 25 minutos mais cedo, antes que a situação piorasse. Quanto ao jogo e aos golos, Pena foi o primeiro a festejar, com golos algarvios em vantagem, e Vanildo, com um forte remate fora da área, estabeleceu o resultado final 2-0 para o Portimonense. No Brasil, Mano Menezes é o novo técnico da seleção. O treinador vai deixar assim o comando do Corinthians. A primeira escolha era Muricy Ramalho, mas um dia depois do Fluminense não ter libertado o treinador, Mano Menezes aceitou o convite da Confederação Brasileira de Futebol e é o novo técnico da seleção brasileira. Para todo o Brasil, a partir de agora eu digo que, oficialmente, aceito o convite do presidente Ricardo Teixeira, afirmou Mano. Com esta decisão, o técnico vai deixar o Corinthians e a Confederação já havia avisado que não queria que o substituto de Dunga dividisse as atenções entre clube e seleção. Foi mais rápido do que eu pensava chegar à seleção, ressaltou o treinador Mano Menezes. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual o single mais badalado do dia? Então a Antena Web dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits, de segunda a sexta-feira às 7:30 da tarde, ao sábado chega mais cedo às 19 horas. Pop Hits, o melhor da música pop, como sempre, na Antena Web. Jukebox. Não perca na Antena Web, de segunda a sexta-feira, o melhor dos anos 70, 80 e 90. São cerca de 15 minutos, boa disposição e boa música. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 20 horas, aqui na sua Antena Web. Quer pesquisar por algo, mas perde muito tempo nas suas procuras? Agora existe um local ideal onde encontrar facilmente aquilo que deseja. www.localideal.wordpress.com. Encontre um site com o respectivo endereço, descrição e idioma em que se encontra. Muito mais rápido e muito mais acessível. www.localideal.wordpress.com. O local ideal para as suas pesquisas na internet. Excelentes misturas. Uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. www.futebolemportugal.info. O seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Fundação Norte Cup conquistou a Taça de Portugal de Hóquei em Patins Feminina. A equipa continua a dominar a modalidade no país, juntou o pentacampeonato à quarta taça consecutiva. No pavilhão de Arazed, a Norte Cup ganhou por 6-5 aos Lobinhos. Vânia Ribeiro marcou o golo de ouro no prolongamento que deu a vitória à sua equipa. Aliás, Vânia foi a grande figura do encontro, marcou 3 golos, Cláudia Rego outros 2 e Bruna Honório marcou 1. Com os Lobinhos, Rita Palme fez também um hat-trick, Catarina Coelho e Andreia Barata assinalaram um tento cada. A Praia Nazaré recebeu este fim de semana as duas primeiras jornadas do circuito do Campeonato Nacional de Futebol de Praia. Para já, Sporting e Guimarães estão na frente. Resultados da primeira jornada: Porto 3, Varzim 2, Benfica 2, Naval 1, Sporting 6, Sotão 0, Vitória Guimarães 4, Vitória de Setúbal 1. Na segunda jornada, Porto 3, Sporting 6, Benfica 1, Sotão 2, Vitória de Guimarães 3, Naval 1, Vitória de Setúbal 6, Varzim 3. Sporting e Guimarães têm, portanto, 6 pontos, Setúbal, Porto, Benfica e Sotão têm 3. Também na praia arrancou este fim de semana o Campeonato Nacional de Voleibol. Na primeira etapa, que se realizou no edifício transparente no Porto, José Pedrosa e Hugo Gaspar começaram da melhor forma a defesa do título, alcançado na temporada passada. Na final, os campeões nacionais derrotaram a dupla Roberto Reis Quibinho por 21-16 e 21-19. Na disputa pelo terceiro e quarto lugar, Rui Moreira e Fabrício Barros venceram por 2-1, parciais 21-13, 19-21 e 15-9, a dupla João Simões e Nelson Brízida. No feminino foram Juliana Antunes e Ana Freixo quem venceram. Na final, a dupla portuguesa soube aproveitar da melhor forma o cansaço da dupla adversária, vencendo tranquilamente por 21-8 e 21-11 Adriana Costa e Sandra Castro. Brasil e Rússia estão na final da Liga Mundial de Voleibol. Na fase final que decorre em Córdoba, na Argentina, nas meias finais foi a Rússia quem teve a tarefa mais fácil. Ganhou a Sérvia por 3-0, parciais 26-24, 25-15 e 25-20. Também ontem, mais tarde, o Brasil ganhou a Cuba por 3-1, 21-25, a Cuba esteve na frente, mas depois o Brasil deu a volta 25-19, 25-21 e 25-20. Na Fórmula 1, Fernando Alonso conquistou hoje o Grande Prémio da Alemanha. Em Hockenheim, o piloto da casa, Sebastian Vettel, da Red Bull, partiu da pole position, mas foi logo ultrapassado pelos dois homens da Ferrari. No entanto, quem estava na frente era Felipe Massa. O brasileiro liderou durante a maioria das voltas, mas na volta 49, Fernando Alonso passou à frente. Isto poucos momentos depois de o engenheiro da Ferrari, Rob Smedley, ter dito através de comunicação rádio a Felipe Massa: Fernando Alonso é mais rápido do que tu. Consegues confirmar que percebeste a mensagem? Em entrevista com jornalistas brasileiros após a prova, Massa foi questionado se tinha sido uma decisão sua deixar o Alonso passar e a resposta foi clara. Foi. Se não tivesse deixado, ele não me teria passado. Christian Horner, chefe da Red Bull, já atacou os italianos. Foi provavelmente a ordem de equipa mais clara que eu já ouvi. Assim, Felipe Massa deixou mesmo passar Fernando Alonso, que conquistou o Grande Prémio. Massa segundo, Vettel terceiro, Lewis Hamilton quarto e Jason Button quinto, os dois homens da McLaren Mercedes. Após esta ordem de equipa, a Ferrari foi multada em 100 mil dólares, mas nada afetou a classificação, quer do Grande Prémio, quer do campeonato. Campeonato que é liderado por Lewis Hamilton, na mesma, com 157 pontos, seguido pelo compatriota e companheiro de equipa Jason Button, com 143 pontos, Vettel é terceiro, com 136. A McLaren, por equipas, está na frente, com 300 pontos, segue-se a Red Bull, com 272. A Ferrari, com esta dobradinha, aproximou-se, mas só um pouco, está no terceiro lugar, com 208 pontos. MotoGP, etapa nos Estados Unidos, mais uma corrida, mais uma vitória para Jorge Lorenzo. O espanhol da Yamaha superou desta vez o australiano Casey Stoner, da Ducati. Valentino Rossi foi terceiro. Conseguiu ultrapassar nas voltas finais Andrea Dovizioso e logo atrás ficou Nicky Hayden, numa luta bem renhida pelo último lugar do pódio. Na geral, Lorenzo tem 210 pontos, Pedrosa 138, já uma diferença de 72 pontos para a liderança. O terceiro é o italiano Andrea Dovizioso. Hoje não houve etapa nem de Moto2, nem de 125 cm3. Morreu Alex Higgins, jogador de snooker bem conhecido em todo o mundo. O homem da Irlanda do Norte tinha 61 anos e faleceu na sequência de uma longa batalha contra cancro da garganta. Higgins é considerado o pai do snooker moderno, levou o desporto para os ecrãs da televisão, inspirou muitas gerações de jovens, colocou o seu desporto onde está na mira internacional. A fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá!